Oi, aqui é o Renan. Hoje eu tô aqui com a Júlia. Júlia, diz oi. Oi. Oi, e a gente também tá com uma convidada super especial, que é a Luciana. Luciana, tudo bem com você? Tudo! Tudo bem. Hoje, então, a gente vai gravar um podcast. A gente tá aqui no Bar do Espanhol. Não tá sendo patrocinado ao vivo. Poderia. Bar do Espanhol patrocina nós. Nem tô bêbada, já tô falando. A gente tem um ouvinte. Quê? A gente tem um ouvinte. É o Uyere. O Uyere. Mas acho que vale a pena o patrocínio, né? É, ótimo. Enfim, hoje a gente vai beber e a gente vai reagir à vida passando diante dos nossos olhos. E aí, Luciana, como você está se sentindo em relação a isso? Ai, tô nervosa. É muita emoção. Sou muito fã de vocês. Você sempre quis estar participando de um podcast com esses dois astros do podcast? Nossa, com certeza. Acho que eu vou até tatuar esse momento. É muita emoção. Colocar no lápis também é importante. A gente tira uma selfie e depois você tatua, então. Como está esse final de semestre para vocês? Uma loucura. Só isso. Sabe, não sei. Está terminando, vai acabar um dia e... O fim está chegando, sabe? Não sei o que falar sobre isso. Não refleti ainda e não quero também refletir sobre. O fim está chegando, parece aqueles filmes assim, de fim de mundo, assim, que é o fim está chegando. Mas é o fim de uma era, né? Tipo, caralho, meu irmão. Pode falar a palavrão, aquelas, né? Não. Não vai ser patrocinado porque tem palavrão. Droga. Infelizmente. Me desculpa. Eu vou embora, tchau. E você, Renan? Bom, meu fim de semestre, ele tá... Não sei nem como que eu tô aguentando, sobrevivendo esse fim de semestre. Não parece que eu tenho muita coisa pra fazer, mas mesmo assim... Eu acabei de terminar meu TCC e minha cabeça, ela parece que tá, tipo... Já deu o que tinha que dar. Eu tô, tipo, levando o meu cérebro num saco de... Numa sacola de mercado, tipo, arrastando ela no chão, assim, sabe? Que eu não aguento mais pensar nas coisas, eu quero... Chegar em casa e não fazer nada. E eu acho que esse semestre tem uma diferença aqui. Acho que todos os semestres que eu tive até agora, sempre tinha a expectativa que, ah, se eu não for bem, eu sabe, pago o DP depois, qualquer coisa. E agora não, tipo, eu preciso me formar nesse ano. E por conta disso, sei lá, o semestre tá... A pressão é muito maior, sabe? Fora que, tipo, TCC é um negócio muito difícil de fazer, sabe? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Ai, não, só que é muito difícil. Não tenho, acho que, nem força mais pra comentar sobre também. Okay. Posso falar? Eu me senti tipo uma criança, assim, sabe? Tipo, tendo que aprender tudo de novo, assim. Porque eu me senti um burro, assim, tendo que escrever o TCC, porque... Sim. Não sei, entendeu? Eu até sabia sobre o assunto, sabe? Pesquisei um monte, só que daí na hora de escrever parece que é um negócio diferente, assim. Não sei. De referencial teórico, né? Tipo, tem que ficar o tempo todo justificando e aí você tem que ler muito mais do que você, tipo, já leu na faculdade, assim. Porque quando a gente vai pra uma coisa muito mais específica, a gente tem que aprender muito sobre aquilo em específico, uma coisa que a gente não faz na faculdade, né? Tipo, nada é muito específico. Uma coisa que o TCC tem que ser muito específico. Fora que, tipo, se você faz uma prova e você erra alguma coisa, tipo, tudo bem, sabe? Vou ganhar nota baixa e tal, agora o TCC não, é uma coisa tua, sabe? Uma criação tua que as pessoas vão ler e vão falar, caramba, que da hora esse negócio, ou, sei lá, não fez a menor diferença na minha vida, sabe? Não sei, eu tô fazendo TCC sobre rap, ele tem uma certa... Eu quero que ele tenha uma importância, uma relevância social e tal, e por isso que, tipo, eu me preocupo bastante com isso. Eu me preocupo bastante, sei lá, se eu tenho... aquilo que eu tô falando é pertinente, se eu tenho capacidade de escrever aquilo que eu tô escrevendo, se, sei lá, eu tenho competência pra falar sobre rap mesmo, porque eu aprendi a gostar de rap, eu já era mais velho, não ouvia a vida toda rap, sabe? Então isso, esse tanto de coisa assim ficou na minha cabeça, tanto que eu não, teve uma vez que eu sentei e não consegui escrever nada, assim, sabe? É um negócio que, enfim, é muita pressão, assim, sabe? Eu não tô penando porque eu não faço TCC. Mas como é que tá o teu semestre? Nem sei, tá uma correria desgraçada desde sempre. Eu tô trabalhando 10 vezes mais. É só isso, ó. cuidando de velho de manhã, que saco, de contar pra vocês o que aconteceu no dia de hoje. Na verdade, não é nada demais, é só mais um dia na biblioteca. Tem certos idosos que vão lá todos os dias. E todos os dias eles sabem muito bem como funciona a biblioteca. E todos os dias a gente tem que ficar: senhor, por favor, não pode conversar aqui? Como se eles não soubessem. Hoje eu tava muito puta da cara com isso. Eu tava desgraçada da cara com isso. Eu queria mandar um tomar no cu. Mas eu não podia, daí eu só ficava na minha mesa olhando com o cara pra eles assim, tipo, mano, não tem noção não. Sabe, você tem 70 anos, faz 10 anos, você vem aqui todo dia, você sabe que não pode conversar aqui. Aí você chega aqui conversando, por favor, idosos, botem a mão na consciência, tá bom? Vão na biblioteca? Beleza, tem lugar pra conversar e tem lugar pra ler. Você tá no lugar de ler? Não é pra conversar, ô caralho. Obrigada. Podia fazer esse desabafo aqui? É, o que aconteceu mais hoje na biblioteca de interessante? Mais nada, só isso. Aí eu fiquei lá só, tipo, ficando brava com os caras falando. Sendo que eles sabem, vocês sabem, todos os dias. Ai, que ódio. Enfim, o que mais posso falar sobre isso? Ah, outra coisa que eu não gosto é que vocês vão lá e ficam falando: ah, eu quero ler a Istoé. Vai ler outra coisa, meu rapaz. Pelo amor de Deus, Istoé é a pior que tem. Ai, se toca, credo. A pior que tem. Você falou, é que os teus velhos parecem muito com os meus alunos da que eu tô fazendo na escola onde eu tô fazendo estágio, né? O estágio, não, Renan, sexta série é muito melhor, você não tá entendendo. Você não conhece a minha sexta série. É, enfim, é só porque, tipo, parece que os velhos, eles sabem, conhecem as regras, mas mesmo assim eles querem burlar as regras, sim, sabe? Sim, eles fazem isso. Sempre... Eles ficam, tipo, conversando, aí você pede pra eles ficarem quietos, eles ficam rindo. Ai, vai ser... É, eles estão sempre querendo desafiar a autoridade, sabe? Estão sempre tentando puxar o limite pra ver até onde a autoridade, a pessoa que vai exercer essa posição, assim, aguenta e desconta neles, assim. Que era, tipo, é um negócio assim, ah, vou mais um pouquinho dessa vez, vou ver se eu consigo... Ninguém vai me dar bronca. E a criança é a mesma coisa. Não sei por que isso. Só, tipo, tava comparando as coisas, sabe? Se, tipo, as pessoas têm essa tendência de desafiar a autoridade pra ver até onde as coisas podem ir. Por que que, por exemplo, as pessoas não desafiam, sei lá, desobedecem mais as leis, assim, então... Nossa, chegou o anarquista. É, eu tô pensando nesse sentido, assim, de desobediência civil. Por que as pessoas não têm esse... Se elas têm essa tendência de desafiar a autoridade, por que elas não desafiam mais as regras que elas seguem na vida delas, então? Eu tenho a resposta, porque é tudo velho e reaça, eles só querem encher o saco só, não tem nada pra fazer. É que é engraçadinho, né, essas coisas, daí quando se torna uma parada que é preciso fazer, aí tipo, é um problema. Exatamente. Nossa, Luciana disse tudo, pelo amor de Deus. Então, mas exatamente por isso, porque ele desafia a tua autoridade ali na hora. Mas ele não desafia, sei lá, a autoridade do presidente, não desafia a autoridade do pastor, do padre da igreja dele, que, tipo, diz uma coisa. Esse eles estão sempre reafirmando. Eu posso tentar dar uma hipótese por que isso acontece? Vai lá. Autorizado. Não, é mais ou menos tipo o carnaval, sabe? O carnaval é uma data super conservadora, sabe? Porque é um momento em que você libera todo esse... essa energia, né? De revolta que você tem, e você, tipo, tem um momento em que você, sei lá, o pobre pode ser rico, o gordo pode ser o rei. O homem pode ser vestido de mulher. Sim. Então é um momento que você libera toda essa frustração, querido, que você guarda o ano todo, e nesse momento é permitido pra você ser aquilo que, sabe, você desconta a tua frustração. Então você não precisa descontar a frustração de verdade com o rei, de verdade, porque... essa tua revolta, ela não é forte o suficiente, assim. Então acho que é mais ou menos isso. A pessoa desafia a autoridade da bibliotecária, mas não desafia a autoridade do prefeito, por exemplo. Tomar no cu. E pra você, velho da biblioteca, ouvindo isso, vai um recado: vai tomar no cu. Exatamente. Você sabe, é você. Não precisa mencionar nomes, né? Você vai se identificar. Não perguntei nome de ninguém, só sei a cara, sabe? É você. Enfim. E o pior, quando tem gente assim que, tipo, busca desafiar a autoridade, sei lá, se manifesta contra ações que, sei lá, o governo faz, as pessoas, inclusive, se acham ruim, sabe? A pessoa que desafia a autoridade é uma coisa que vai prejudicar diretamente elas, por exemplo, a reforma da Previdência. É uma coisa que prejudica diretamente todos os brasileiros. Mas, tipo, tem gente que vê as pessoas manifestando, não, é tudo vagabundo, não sei o quê. Renan, eles são velhos aposentados. Obrigado. Show, gente. É, chegou a cerveja ali, por isso essa pausa. Mas assim, a reforma da Previdência, eles não ligam, eles estão aposentados, por isso que eles vão todo dia lá, sabe? Sim, sabe? Mas não é só os velhos, é tipo, todo a mundo prova sabe. Pra eles voltar a trabalhar, tipo. Tipo, eu tava vendo... Posso citar a Ziza aqui no podcast? Não. É que assim... Não! Não, sério. Não, eu tô falando sério também. Não, mas é legal. Tipo, às vezes é que ele fala sobre a lógica, a ideologia do exército, por exemplo. Por que que os soldados, eles obedecem cegamente às regras? Porque não é como se eles fossem, sei lá, burros e tal, mas é porque, tipo, existe uma certa permissão em volta de toda essa regra. Eles podem, por exemplo, sabe aqueles cantos que eles falam? Tipo, 1, 2, 3, 4. Geralmente eles falam uma coisa obscena, assim, uma coisa, sei lá... Enfim. Machista, conta uma piada, assim. E tipo. Machista. E tipo, isso libera toda a energia de revolta que ele poderia ter com o líder dele, a pessoa que tá acima dele. Uh-huh. Então meio que tipo, pra você liderar alguém de verdade, fazer alguém fazer tudo o que você quer, você não pode ser, tipo, totalmente restrito. Você tem que dar um momento de liberdade pra pessoa extravasar, assim. É o que a gente tá fazendo agora. A gente tá bebendo pra poder extravasar e poder lidar com a nossa vida no capitalismo. É, continuar escrevendo TCC, né? Sim. Por um acaso. Nossa senhora, full circle. Full circle. Ok, acabou o podcast. Entendemos o ciclo da vida hoje, muito obrigada. Reagimos, acabou. Então tá, é isso. Eu só queria dizer que a minha sexta série é muito perfeita. Obrigada, sexta série. É sexto ano, na verdade. Sexta série, né? É quinta série, Cara, é um inferno, na verdade, quando você assume de verdade. Nossa senhora, se eu tiver a oportunidade, acho que eu nunca vou pegar, assim. Pelo menos não por enquanto, porque... Ai, sabe? Ai, não sei, não tenho tempo pra isso. Tenho paciência, eu acho. Porque, tipo, oitavo ano que eu dei aula, foi, tipo, tão legal, sabe? Foi tão produtivo. E aí, sexto ano, eles ficavam... Sabe? Vai! Tanto faz, amigo. Vai! Tava se preocupando com o que o outro tava fazendo. Tanto faz que é do jeito que ele fez. Ai, me irrita. Ah, eu tava na observação, achava isso bem engraçado. Porque a sexta série, eles acham que, tipo, tudo é muito importante na vida. Sim! Eles têm que compartilhar todas as experiências que a família dele passou. Tipo, todo mundo... Se menciona algum caso, aí, tipo, todo mundo levanta a mão e quer falar. Só que você tem, assim, 50 minutos pra dar aula, sabe, meu querido? Não precisa todo mundo. Ai, chato. Chato. Você fica, senta lá, Cláudia. A gente entende a Xuxa no final das contas. É essa a conclusão de agora. Posso comentar um negócio sobre isso antes de você comentar a tua sexta série? Ai. É porque assim, quando eu tava na sétima série, quando na minha época, eu era uma criança assim, muito assim, a minha professora deixava a gente falar, sabe? É tipo, quando ela deixava, eu sentia assim, quem que quer ouvir uma criança falando, uma adolescente de 13 anos falar? Ninguém quer ouvir. Que opinião que essa criança deve ter, mas tipo, você quer ser ouvida, quer ser entendida também. Então acho que a gente é muito carente, a criança é muito carente, sabe? Talvez os pais não dêem atenção suficiente, então eles chegam na hora e querem, tipo, sei lá, pegar o amor da professora e tal, sim, do professor. É, não, com certeza. Eu também deixava eles falarem, eu ficava tipo... Tá bom, vamos continuar então, mas é porque tipo, por exemplo, tinha um aluno lá que ele só via a mãe à noite porque ela saía 5 horas pra trabalhar e voltava à noite, tipo, ela não tava assim, ele já tinha reprovado e ela não se importava com o jeito que ele tava indo na escola. Uma coisa que, por exemplo, eu na minha infância, tipo, não passei, sabe? Minha mãe queria saber, ia ver meus cadernos e etc, etc, etc. Mas tipo, eles querem muita atenção. E principalmente professor do estado, assim, eu acho que tipo, é muito mais... É visível isso, sabe? Porque, não sei, tipo, a galera só quer passar, sabe? Ah, é uma fase, daqui a pouco você vai trabalhar mesmo, então não importa o que você tá fazendo lá, o que você tá aprendendo ou não, não é? Tipo, uhum. E aí, não é foda. Por isso que muito professor tá, tipo, mentalmente louco, assim, sabe? Tipo, não tem capacidade de lidar, porque tem que lidar com uma carga muito maior. Nossa, sim, e não carga tem nenhum... emocional. Sim, tipo, tinha que ser obrigado, professor, numa hora de atividade, ter hora com psicólogo, sabe? Tipo, toda escola. É uma coisa que, tipo, precisava muito, sabe? Nossa, porque o sistema não funciona. Então, pelo menos, vamos tentar liberar essa energia aí que o professor tá carregando, sabe? Que não é dele. Com certeza. É que acho que a profissão do professor também é muito mal compreendida, né? Tipo, as pessoas, acho que elas acham que o professor é só aquele, a pessoa que, é, sei lá, pega o livro e faz os alunos copiarem ou responder as questõezinhas, sei lá, você fez uma faculdade de 4 anos, você já sabe de tudo, você não precisa pesquisar mais nada e tal. E se você quer realmente dar uma boa aula, é muito difícil, porque o tanto de hora de atividade que você tem pra poder preparar uma aula não é suficiente pra você fazer isso. Você não tem recurso, não, não tem, sei lá, um projetor. O estado do Paraná é menor ainda, porque eles diminuíram. Ok, Beto Richa, eu ainda lembro de você. Tipo, não tem, você não tem projetor, você não pode tirar um xerox e tal. Então, sabe? É muito difícil fugir do livro didático. E é um livro didático que normalmente, tipo, não, sabe, você podia explorar tanto mais, sabe? Ficam umas coisas muito bestas, sei lá. E assim, com o tanto de coisa que o professor tem, ele tem que ser muito criativo, assim, sabe? É tipo, você exigir demais uma pessoa que, sabe? Não precisava exigir tanto, sabe? Ele tem que ser um super professor por um salário, sabe? Tá tendo agora concurso e o salário inicial do professor é R$1.044 no estado do Paraná. Presta atenção. R$1.044, não tô mentindo. É R$1.044. São quantas horas, você sabe? 20 horas. 20 horas? Quanto que é o salário mínimo? É 900 e pouquinho. Minha cara é de choque, alguns que não me veem. E um pouquinho acima só do salário mínimo. Tipo, o professor é muito desvalorizado. Todo mundo fala, eu lembro 2016, né? 2013, né? Que era uma educação padrão FIFA, não sei o que lá. Mano, agora, tipo, o professor, tipo, lixo, sabe? Né? Posso falar um negócio? Que hoje eu estava carimbando jornais e às vezes eu vejo as manchetes. E aí uma das reportagens era assim: bons professores procuram ambiente bom de trabalho e bom salário. Tipo, mano, como assim? Não, assim, tipo, quem tá, não faz isso? É, qualquer trabalhador vai procurar um bom ambiente de trabalho e um bom salário, sabe? Tipo, se você é um bom profissional e você tem como escolher, você obviamente vai escolher um lugar. Aí as pessoas acham, não, você é professor por amor, você faz isso. Sim, até de graça. Você não tá recebendo há 3 meses? Querido, foda-se, não tem que fazer greve. Tem que pagar o aluguel, da água, da luz? Dane-se. Não. É amor, é dom. E aí é isso. E aí, tipo, é umas coisas absurdas que as pessoas acham que o professor, tipo, foda-se mesmo, assim, né? Tipo, doutrinador. Tem um vídeo daquela deputada do PSL que ela fala assim, porque o professor, ele quer um bom salário. Tipo, mano, professor, você é professor pelo salário. Tipo, você trabalha pelo seu salário, sabe? Tipo, não faz sentido. Você não questiona nenhum outro profissional dessa forma. Sabe? O engenheiro só quer um bom salário. Sei lá, médico, o médico, advogado. Todo mundo quer viver bem a vida, sabe? Eu não preciso, sei lá, ganhar 30 mil que nem o Sérgio Moro ganha. Só preciso. Crítica. Crítica ao Sérgio Moro. Aliás, fora Sérgio Moro, você é um antiético, além de um babaca. Mas é jato, estamos com você. É. Corrupto. Glim, querido, continue. Jornalista Glim. Alô, jornalista Glim, essa é pra você. Não consigo pronunciar o sobrenome dele, então vai ser só Glim. Greenwald. Mentira, inventei, eu acho que é isso. É Greenwald, assim. Greenwald, acertei. Okay. Sou perfeito. A gente vai falar sobre profissão de professor ou vai falar sobre a Lava Jato agora? Nossa senhora, o que falar? A gente precisa de mais professores para que as pessoas não acreditem na Lava Jato. É verdade. Não, só deixa eu comentar a última coisa sobre professor. É que tem muito professor que não faz nada mesmo. E essas pessoas são tipo um embuste no estado. Eu tenho assim um negócio para falar. Outros trabalhadores em vários outros ramos. Sim, tipo, e são professores que estão desacreditados. É, inclusive no estágio a gente ouve muito falar que os professores veem a gente dando aula pela primeira vez e eles voltam a se sentir tipo, motivados. Sim. A dar aula. Sim. Porque você não recebe bem, você tá num ambiente absolutamente. Sim. Horrível, que você não consegue dar um xerox de um negócio diferente. Sim. Tipo, mano, é muito difícil você dar aula, é óbvio, tipo, é muito mais fácil você se acomodar no... Fácil entre aspas, porque nossa, é um processo doloroso você se acomodar no livro didático, porque você não quer fazer isso. Por isso tenho certeza também. Que ninguém quer fazer isso. Por isso também que muito professor dá a mesma aula por 20 anos, né? Porque tipo, já aprendeu uma fórmula ali que é fácil e ele sabe fazer funcionar. E, tipo, ele não tem tempo pra ficar pensando em outras maneiras que, nossa, vou dar, sei lá, aula sobre blog hoje. Não tem como ele pensar sobre isso, porque ele não tem tempo pra pensar sobre isso. Até porque o professor... Blog foi uma referência a Roxane Rojo, 2008. De Marcuski Xavier, do... não, 2010. Enfim. Você ia falar? É, não, você tá... eu concordo com você. Eu acho que tem uns professores que são embuste mesmo, tipo... O Luiz estava falando sobre um cara que ele postou tipo, lá no Instituto Federal, ganha super bem, tipo, não faz merda nenhuma, sabe? Tem umas pessoas assim. Mas, tipo, se você não incentiva o professor, você paga 1.044 pra ele, obviamente que, tipo, sabe, ele não... Tanto que o professor sofre, sabe? Não só, tipo, pra preparar aula, mas, sei lá, com a sexta série, esses dias, a professora com qual eu faço o estágio, os alunos estavam da sala, sexto A, aliás, sexto A, se você estiver ouvindo daqui a 10 anos isso, vocês matam a professora desse jeito, sabe? Se fosse sua avó, se fosse sua mãe, vocês não iam gostar, sabe? Mas, tipo, os alunos gritavam, eu fiquei com dor de cabeça, de tanto que os alunos gritavam, não sei como é que eles não se aguentam. Mano, sexto ano é um terror. Nossa, ao meu sexto ano vocês são perfeitos. Eu acho que dar aula pra sexto ano devia ganhar adicional de insalubridade, tá ligado? Com certeza, eu também. Estado do Paraná, se você quiser me pagar e atrasado, eu vou receber, a conta continua a mesma. Mas é que, tipo, cara, são 40 crianças de 10 a 11 anos, sabe? Sendo coordenada por uma pessoa. Então, eles são muito participativos, assim. Só que, tipo, é muita energia. E aí, tipo, você tem que deixar ele sentado numa carteira, dentro de uma sala fechada, olhando simplesmente uma pessoa ali, que é, tipo, o professor. É muito difícil. É o que não é normal, né? Tipo, você ficar sendo uma criança. Ela quer pular e gritar e... Sai correndo, né? E foda-se. Por isso que eles querem toda hora desafiar a autoridade. A gente tenta dar disciplina, quando a gente dá aula, a gente faz isso, a gente não é mais nada do que um instrumento da repressão. A gente tá ensinando as crianças, sei lá, ser um trabalhador que abaixa a cabeça quando é... A não contestar, né? A moça da biblioteca. Não contestem a moça da biblioteca. Só contestar a moça da biblioteca e não contestar quem precisa contestar. Isso. Contestem a polícia, me deixem em paz. Mas assim, na sua sala tinha 40 pessoas? Eram 30 e pouquinhos. Nossa, na minha tinha 23, muito melhor. Pode comentar um pouco sobre a tua sexta série? Eu posso, eu adoro falar sobre ela. Ela é maravilhosa, eu adoro essa sexta série. Lula foda. Eles são perfeitos, simplesmente. É, minha sexta série, assim, eles são muito participativos, eles acham que tudo é tipo, nossa senhora, eu fiz isso. Eu percebi isso, eu vou dar um relato todo, aqui é o meu memorial. Memorial, parágrafo 1. Eu percebi que eles acham que tipo, tudo é muito importante quando eu estava na sala, na minha observação, e era hora do recreio, a gente ficou fechado na sala. E aí alguém passava e batia na porta. Aí uma hora, um menino falou, eu ouvi ele gritando. Eu vou fazer, vocês vão ver, eu vou fazer. Aí ele abriu a porta e falou, oi. E aí, tipo, todo mundo, como se eles tivessem feito, assim, nossa, que é uma revolução, sabe? Tipo, nossa, uau, deu um oi pra gente. Quem é Bakunin perto desse menino, dessas pessoas? Assim, foi o auge. E aí eu percebi que, tipo, tudo era muito importante pra eles nesse momento. Mas enfim, eles são perfeitos. Quando a gente chegou lá para dar nossa primeira aula, eles perguntaram pra gente se a gente tava ansiosa. E a gente falou assim, aham. Eles, ai, a gente vai ajudar. Então eles são muito fofos, meu Deus do céu. Eles têm muita consciência para quem tem 10 anos. Tipo, em vários momentos eles apontavam injustiças, assim. No primeiro dia que eu fui fazer observação, a professora tava lidando com emoções, para variar. Ela tava falando de uma briga que eles tinham tido entre eles. Ela falando assim, ai gente, vocês não podem formar panelinhas para atacar uns aos outros e tal. E aí um dos meninos levantou a mão e falou assim, ai professora, eu acho que isso é o que acontece no Brasil atualmente, entre os petistas e os bolsominions, que eles brigam entre si. São perfeitos. Esse é o menino que faz rap? Sim, ele faz rap político com 10 anos. Enfim. E aí depois eu descobri que tem uma menina cadeirante na sala. E eu fiquei assim, putz, eu sabia que era alguma coisa relacionada com ela. Eu falei assim, alguém, sabe, estão fazendo bullying com ela, alguma coisa. Porque na minha época era assim, né? Na minha época, nossa, faz tempo na verdade, nem vou falar assim. E aí eu descobri que na verdade um dos meninos tinha falado alguma coisa meio grosseira pra ela e a turma inteira se uniu contra ele. Ficou assim, tipo, mano, você tá falando da menina, não pode brigar, não pode falar nada dela e tal. Todo mundo se uniu contra esse rapaz porque ele falou alguma coisa da cadeirante, que é uma fofa, inclusive. É, e aí, depois, nossa, várias situações assim. Eu não sei se eu já contei pra você, Luciano, mas assim, vou contar pros espectadores, o Ierê que tá aí ouvindo. Oi, Ierê, dá oi pro Ierê. Oi, Ierê. É a única pessoa que ouve. A gente espera que ele ouve, ele ouviu um, né? Se ele vai continuar, é outra questão. Continue ouvindo. É, enfim, aí a professora passou o Machado de Assis lá em HQ e tal e falou, ah, porque esse escritor, o maior escritor brasileiro. E até hoje a gente tava, tipo, tinha uma foto dele em que ele era branco. E agora surgiu uma foto que realmente ele é negro, é um autor negro. Aí nisso o menino gritou assim, professora, mas isso é racismo. E eu fiquei assim, meu Deus, vocês são perfeitos, sabe? E aí ela tipo, sim, isso é racismo e tal, assim, perfeito. Ah, teve uma vez também que ela falou assim, ah, fulano, junta no grupo da menina. E aí ele tipo, ah, não, professora, eu não quero entrar no grupo tal. Daí ela falou, por que você vai ser um preconceituosinho? Dele, ah, não, professora, não é porque ela é menina, não, não é isso. Tipo, todos se justificando, assim, ah, eles são fofos, sabe? Enfim, aí teve um dia, o último dia, na verdade, que eu fui, eu queria chorar, porque, assim, tava um pouco de TPM, talvez. Mas eu percebi que tinha uma menina trans na outra turma. Te contei isso, Luciana, contei. Então eu tô contando só pro Ierê. O Ierê, presta atenção. Você não sabia até agora, você vai saber. Vai saber a partir de agora do meu relato. Tinha uma menina trans na outra sala. E ela não tinha estereótipo de feminilidade nem nada. Eu tô contando exatamente desde que eu contei várias vezes. E aí, ela entrou na minha turma. Enfim, por uma questão que a professora pediu pra ela ir lá e tal, e ela saiu. E na hora que ela saiu, um dos meninos falou, professora, ele tá com o seu crachá. E aí a turma inteira gritou, é ela! E aí, tipo, até os mais bagunceiros, os mais bullyzinhos começaram assim, nossa, cara, que mancada, nossa, olha o que você falou. E começaram a repreender super ele. Ah, eles são muito fofos, eles são perfeitos. Eles são muito perfeitos. Eles são perfeitos. Eles são quem perfeitos. Precisa de professor doutrinador, sendo que, tipo, a criança hoje em dia já nasce consciente. Ela nasce doutrinada. Certo. Ela nasce doutrinada, Renan. O Brasil só vai melhorar a hora que todos os velhos morrer e sobrar só os jovens, né? Nossa, Renan, eu achei meio pesado. PR prova que não, né? Porque não, os jovens ali, os puta jovens que estão na sexta série. Ah, é, então, a gente tem que morrer também. A gente faz parte da raça que tem que morrer, da faixa etária que tem que morrer. Aí, quando a nossa geração acabar, daí sim o Brasil vai pra frente. Falar mais da minha sexta série, cheguei no primeiro dia de aula lá, tava o menino escrito Lula foda na mão. E aí no segundo dia de aula, tava o menino com a capa do caderno escrito PT. E escrito vários nomes embaixo que ele tava filiando. Era o JS. Era o JS da sexta série, tá invadindo aí. Só que é o JS do PT, no caso. O Levante. Era o Levante. Denúncia, denúncia. Levante leva drogas. Vamos que é a filiação. É, imagina se tirando de contexto. Ai, foi tirado de contexto, tá bom? Foi obtido por meios ilegais essa gravação aqui. É um hacker. Oi, hacker. Oi, hacker. O Ierê, no caso. Será que é ele? Meu Deus. Meu Deus, ele está infiltrado. Uou. Então é isso, minha sexta série é perfeita. Nossa, adoro essa sexta série. A minha sexta série é um lixo. Raul, oh, fala sem deles também. Raul, eu espero que você saiba que você... Raul. Melhor não mencionar nomes. Não, eu quero falar diretamente com o Raul. Raul vai ouvir quando ele ficar grande. Raul, você maltratava a sua professora. Ela adoeceu. A professora, ela deve ter o quê? 50 anos, 60 anos. A professora provavelmente vai morrer com 65 por causa de você, Raul. Espero que você saiba. 30 anos e pareça 60 por causa de você. Exatamente. Ah, inclusive, deixa eu contar que a professora também me contou que na outra escola dela teve um menino. Gente do céu, eu acho que eu larguei a produção. Eu quero. Me conta. Tô rindo de nervoso, Luciana. Ai, se prepara, Deus, se prepara. Enfim, o menino, ele tem uma deficiência profunda que é síndrome de Down. E ele é a inclusão na escola, ele tem tipo 2 anos mentais, mas ele tem a idade pessoal, né? E aí ele, tipo, não queria fazer uma tarefa, e a professora falou, não, você tem que fazer. Aí ele pegou, amassou a tarefa, tacou na cara dela, cuspiu na cara dela e deu um chute na perna dela. E nisso, ela teve um reflexo e deu um chute nele, no Ai, saco. Meu Luciana está indignada. Ela está assim, meu Deus, sim. Calma, que pior essa história. Eu posso contar essa história? Ela pode ser. Ela vai ser divulgada ela agora, professora. Cortada, agora, talvez. Nada disso. Alô, edição. Eu não edito esse podcast. Puta fodeu. Essa é a vibe desse podcast, sem edição nenhuma. Aqui, ó. Aqui você tem o que você. Eu não sei palavras ouve, mais. Você ouve. É. Você... Aqui é a verdade revelada 100%, não tem edição. Aqui é vaza jato. É a vaza jato, total. Enfim, aí ela foi pra diretoria com a educadora que acompanhava ele. E a educadora e a diretora assim, não, pelo amor de Deus, tem que se controlar, não pode bater no menino. Ela, não, foi reflexo, né, não sei o quê, não sei o quê. Nisso, o rapaz revoltou. Ah, eu não sei se eu quero falar isso. Agora você começou a continuar. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele se revoltou um pouco com a situação ali. E aí ele pegou a Luciana. Ai, já falei. Ai, meu Deus. Chuta o que aconteceu. Não, não consigo. O que é a pior coisa que pode acontecer, eu acho, pra uma pessoa na vida. Ele tava se revoltando com a situação ali e ele pegou e enfiou a mãozinha dele na calça e pegou um pedacinho de um cocô e passou na cara da educadora. Enfim, a educadora pegou, passou a mãozinha no rosto e falou assim, o quê? E teve um outro reflexo que foi batendo no menino com tudo. Sim. Meu Deus, cara, que sério. Sim. Puta merda. Sim, rindo de nervoso. E aí, tipo, todo mundo, meu Deus, se acalme, diretora, calma, galera, não vamos se, sabe, calma. E aí, nisso, ele falou, não vou me acalmar. Tirou o pino pra fora e começou a mijar na diretora. Sim. Contestou total a autoridade. Caraca, cara. Eu acho que ele não tinha consciência que ele tava fazendo isso por isso, né? Mas tá pra ver. Eu acho que só faltou você falar. Antes de você falar tudo isso, você tinha me falado que a professora falou que a mãe era negligente. Ah, não. Que é que ela contou depois. Eu tô contando a história, hein? E aí chegou a mãe da criança, falou assim, não, vou processar você, não sei o que, não sei o que. E aí a diretora falou assim, beleza, quer processar? Vamos puxar a ficha aqui, ó, porque você fez isso, deixou, tipo, ela era super negligente, assim. Ela mandou o menino, tipo, mijado uma vez na escola, assim, sabe, tipo, ela era muito negligente. Daí falou assim, processa você também por negligência, sabe? Daí, tipo, ficou por isso mesmo, assim. Chamou o conselho tutelar. Mas imagina passar por isso, gente, eu acho que eu largava a profissão, eu não ia ter condições de continuar. Você tem noção que esse tipo de coisa vai acontecer, tipo, sempre? Sim, sempre, sabe, né? Porque, assim, estar numa escola e acontecer treta todo dia, sempre vai dar uma parada nova. Assim, olha, se um dia alguém jogar, colocar cocô na minha cara, eu desisto. Eu não dou mais aula. É humilhante, né? É humilhante. Nossa, tipo, é o máximo. Eu não esperava. A hora que ela falou isso, eu esperava qualquer coisa. Porque assim, ó. E daí ela começou a rir, porque ela já sabia da história. Ela tava rindo meio de nervoso, assim, sabe? Eu, tipo assim, ó. Meu Deus, não é possível. Inclusive, na minha observação, aconteceu um negócio. Ai, meu Deus. É relacionado a isso? Eu só quero dar um aviso ao ouvinte, só. É que assim, aviso de gatilho. Não, é só porque, tipo, a gente tava falando sobre síndrome de Down e tal. Só que, tipo, eu acho que essa reação do menino tem a ver com a negligência da mãe, tá ligado? Porque a criança com síndrome de Down não necessariamente é assim, sabe? Não, porque... com certeza não, porque, é assim. Exatamente, porque eu tenho um conhecido que é, tipo, ele era muito pequeno, ele mordeu a diretora no ápice de raiva, e ele não tinha absolutamente nada, assim, tipo, sabe, ele só era mimado mesmo, assim, e daí ele foi lá e mordeu a diretora. É negligência, 100%. E tipo, a criança com síndrome de Down, às vezes, sei lá, o pai pode, os pais, os responsáveis, eles podem achar que tipo, a criança ela não tem capacidade intelectual, sabe, por isso às vezes eles tratam a criança como se fosse um bebê mesmo de 2 anos, por isso que a criança não evolui. Tipo, só ignora a existência dela, né? Sim. Tipo, ah, tá fazendo isso por quê? Porque assim, sabe? Porque tipo, tem não, Down, não é porque, tipo... Não é porque uma criança que faz isso, você ela tem que explicar quer... que você não, ela não pode fazer isso. Sim. Ela quer chamar isso. Atenção porque provavelmente não tem carinho em casa, esse tipo de coisa, sabe? É, não, com certeza. E aí, tipo, eu ouvi um podcast, porque assim, tudo que eu sei hoje em dia é graças aos podcasts. Eu nunca li um livro na vida, só ouço podcast. Eu vi um podcast uma vez falando sobre síndrome de Down, tipo, um pai falando isso, que tipo, você tem que estimular o seu filho a ser independente e tal, sabe? Você não pode, tipo, tratar como se fosse uma criança. E tipo, acho que esse é um caso de negligência com a criança com deficiência. É, com certeza, e que não é sofrida pela escola, por isso que é questionável. Ih, dá alguma coisa? Não. Não. Até porque a escola não pode ser responsabilizada por tudo, tá ligado? Não pode criar criança. Exatamente. A gente só tá lá, o professor... Mano, o professor, ele tá lá pra, tipo, educação dar aula. Educação bem de casa, vai né? ter que ser mãe da criança também, ser, ser pai da criança. Isso é pedir demais, é isso sabe? Que acontece muito no estado, né? Porque, tipo, não é só nesse caso, né? Em vários, tipo, pai e mãe caga pro filho e aí... E aí, tipo, o filho reage na escola, uma criança normal, e tipo, e daí fudeu, né? Porque daí o professor tem que lidar, e aí carga dele fica pesadíssima, e problemas. Nossa, uma das coisas. Na didática e etc. Não, reflete em tudo. Tipo, né? É um processo muito longo, assim, que acontece. E se o professor não lidar, ele ainda é, tipo, taxado de negligente, né? Aham. Uhum. E, ai, não quer fazer seu trabalho, sendo que não é nosso trabalho, com licença, tudo bem. É, uma dessas situações que aconteceu, que tipo, a escola tá tendo que lidar lá, é que uma das turmas que eu tô fazendo observação, teve um dia, vou contar como se quem não quer nada. Tem um rapaz muito bagunceiro numa sala lá, que eu fazia observação. E ele é muito, sabe, ele é muito bagunceirinho, ele é muito chatinho, eu não gosto de você, rapaz, desculpa, eu não gosto mesmo. Acho meio chato. E ele sempre atrapalhava a aula, sempre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chegou um dia, no meio da aula, ele só gritou: fulano, para de se masturbar olhando pra mim. E aí a professora falou: que isso, pode sair de sala agora falando essas coisas, que besteira, né? Cara, aí ele foi pra diretora, aí a diretora chamou outro menino pra quem ele tinha falado isso, e o menino admitiu e falou: eu fiz isso porque eu estou apaixonado por ele. Sim, e aí, tipo, isso tudo pra escola lidar, tipo, não tem nenhum apoio emocional em casa, não tem nada, tipo, os pais explicando o que, que ele pode estar sentindo pelo coleguinha, sabe, que é um menino sentindo alguma coisa pelo outro menino, não sabe lidar. E aí quem tá tendo que lidar com isso são os professores, a diretora, a pedagoga, enfim. Ganhando o quê? R$1.044. E isso com a carga horária absurda, né, também. É tipo, nossa, eu fiquei muito chocada, porque eu achei que ele tava brincando, que o outro tava fazendo algum gesto, e não era, era uma coisa real em sala de aula, assim, eu estava presente na sala, sabe? Tipo, nossa, eu fiquei muito chocada com isso. Enfim, é isso, ele vai lidar com essas coisas o tempo inteiro. Tipo, sexualidade não é uma parada discutida em sala de aula, né? Tipo, na nem escola, pode agora. Assim, é, então, daí acontece uma coisa dessa que é um absurdo pra todo mundo, mas assim, não se pode falar muito sobre isso. E aí vai continuar acontecendo. E precisa falar sobre isso, mas não pode. Sim. Tipo, em casa, nossa, nunca discuti essas coisas em casa. Na escola eu discuti, eu lembro até hoje a professora... Esqueci agora o nome da professora, mas era a professora de ciências. Ivete, mentira. Não era. Ele sempre falou o nome dela. Não era, eu esqueci o nome dela. Joana, Lúcia, Odete. Não era Odete. Esqueci agora. É porque... Mas ele sempre lembra, é um saco, ele sempre fala isso. É, porque ela era incrível, eu gostava demais da professora. De ciências da sétima série. Eu colocar camisinha, só queria dizer isso. Sim. Isso, mas na quarta série. Na quarta? É, eu tinha... Era Cristiane. Acho que era Cristiane. Ela colocou uma camisinha num cabo de vassoura. Foi um pouco chato essa situação, talvez, mas necessário, digamos. A minha professora, eu esqueci o nome dela. Putz. Mas ele fala de adoro você sempre. Adoro você. Você. Não sei seu nome, mas adoro você. Vendo sendo oportuno, então. É. Ela teve uma vez que ela perguntou: quem quer vir aqui na frente colocar a camisinha? Eu falei, porra, eu quero, né? Só que eu achei que eu ia colocar em mim mesmo. Não sei por que isso tinha na minha cabeça. Entrar em detalhes. É, porque isso seria uma coisa legal, sabe? É, eu falei, caralho, eu vou ter coragem, vou fazer isso mesmo. Eu vou ser uma pessoa, sabe, assim... Importante educação, é, sabe? Sim, pelo bem da humanidade. Aí eu cheguei lá, não era em mim mesmo, graças a Deus. Era num, era tipo num pênis de borracha. Aí eu coloquei a camisinha, eu fui tipo a criança que colocou a camisinha no pênis de borracha. E até hoje, eu nunca tive filhos. Parabéns. Meus, né, amigos, meus amigos todos têm filhos. Filhos lindos, aliás. Mas eu não tenho, porque eu acredito que seja uma coisa boa pra mim. Mas pros meus amigos também é uma coisa boa pra eles, porque eles têm filhos e eles amam os filhos deles. E você não julga. Não julgo. Inclusive, apareceu que tá acabando a bateria. Vamos acabar 40 minutos já. Uau! Meu Deus. Reagimos à vida. A gente falou sobre muitas coisas. Educação. Ouçam, polifonia podcast. Não, esse beber não reage. Eu sei, mas eu tô fazendo... Educação. Você acha que esse podcast tem mais ouvinte do que o polifonia? Oh, vai ter, vai ter. Tá contestando esse podcast. Que isso? Você sabia? Eu queria... Iorê, você escuta o polifonia podcast? Porque se não, escute. O Iorê nunca falou de polifonia podcast. Para que ele... Falou que ouviu o nosso Se Beber no Reage. Inclusive, eu queria deixar uma denúncia aqui. Eu vou denunciar. Porque o Renan chegou e me fez uma proposta, sabe, Luciano? Ó, já de casamento? Não. Ele propôs que o nosso podcast fosse feito só por ele e com outras pessoas. Não, assim... Ladrão! Outras pessoas! Meu Sim. Deus! Não. É o capitalismo, sabe? Não, assim, não, deixa eu explicar. Agora você começou a treta... Denúncia! Deixa eu explicar. Assim, o que eu quero fazer... O nome do podcast é Se Beber Não Reage. E tem o nosso voto. Sim, mas tipo, eu acho que não importa se a reação for só comigo ou só com a Júlia. Tem dois apresentadores. Ó, oh, não importa. A minha, eu queria conversar com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, meu pai e meu irmão. E tem com uma a conversa. Júlia? É? Não, se a Júlia quiser aparecer, conversar com a minha mãe, tudo se bem. Se eu quiser, só que ela não no quer. Meu podcast. Mas a ideia é vocês dois, é mais legal vocês dois. Eu converso com a minha mãe, então. É porque só você é o polifonia, sabe? Aí vocês dois é o super... A gente tirou do polifonia. Mas é que eu sou o background do polifonia. Eu faço as outras coisas. Eu não apareço na minha voz. Ou por trás das câmeras. Então tá, vamos marcar então uma conversa com a minha mãe. Tá bom. Próximo episódio. Era só isso que eu queria, conversar com a minha mãe, só. Mas eu não quero beber café, eu quero beber pinga com a sua mãe. Minha mãe não bebe pinga, minha mãe é evangélica. A gente beber vai ter que beber. É, a gente vai ter que beber vinho da Santa Ceia. Não pode ser. Ai, verdade, né? Sim, claro que saída perfeita, né? Pode tomar cada uma garrafa. Não é um campo largo. É um campo largo. Não, mas ungido. Evangélico não bebe vinho. É suco de laranja, é suco de uva, né? Ela nem vem. Mas pode batizar. É, o suco de uva de vocês pode estar diferente, sabe? O dela não precisa, né? Eu nunca bebi na frente dos meus pais. Nunca? Nunca. Sempre é a primeira vez, né, Renan? Não. Tem o quê? 24, 25 ah, anos. Não, mas 25 tem coisa... Semana que vem aí, outra denúncia. Tem coisas velho. Que não precisam mudar. Obrigada. Muito obrigada. Roubou nossa bagaça. Ele... pegou a pomada e vazou e deixou um litrão aqui vazio. Tudo bem, pode pegar pra gente, a gente agradece. É com esse patrocínio do Barô Espanhol que a gente termina aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ou bom dia, né? É, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.